Maravilhas daqui. E nesta semana o quadro Maravilhas daqui destaca uma atração natural que foi criada praticamente do zero aqui na cidade. O Refúgio Biológico Bela Vista é uma reserva mantida por Itaipu Binacional na região norte de Foz do Iguaçu. Refúgio que ocupa a área de uma antiga fazenda desapropriada na década de 70 para a construção da barragem de Itaipu e que teve muitas de suas áreas completamente reflorestadas, protegendo as margens do lago formado em 82 e servindo como abrigo para animais apanhados durante a famosa Operação Mimbaquera, que resgatou bichos das mais diferentes espécies enquanto o nível da água do lago ia subindo. Para quem é morador de Foz do Iguaçu, a visita ao refúgio, que está aberta de terça a domingo, é totalmente gratuita, devendo ser feita a partir do Centro de Recepção de Visitantes de Itaipu, localizado ali na Avenida Tancredo Neves. No caminho até o refúgio é possível conhecer de quebra os detalhes do canal da Piracema, enquanto que o passeio na reserva propriamente dita inclui caminhos como a Trilha dos Animais, a Trilha dos Sentidos e também a Trilha das Águas. Outras informações pelo telefone 0800-645-4645, 0800-645-4645 ou pelo site turismoitaipu.com.br.